controle azul, não é nós não. Parao passa vista in me. 0 63 50. Слава Богу, слава Богу, слава Богу, слава Богу, слава Богу. Clear, Salvador. Boa noite, é o TP 5219. Decolado, tá? Campo. SEO, caso não seja possível declarar a restrição, mas seguimos 3 mil para no perfil da Arbol, ok? Não seja possível declarar a restrição, vai manter 3 mil, ok? Pegada restrição em sessão Rio Salvador, boa noite, Xané 6201 decolou. O 360 pode Badael?